favela, ela é favela. Ela é favela, é favela, ela é favela. Ela é favela, ela é favela, ela é favela. Gata na luz elétrica, segue a milimétrica, ética do corre. Do nosso lar, vai pelos becos sem guela. Não dá mole a Kojak, já que tá. Melhor é ficar naquela, se conhece o destaque de quem bom dia a cavalo dá. Futurista no futrica, no buchicho, cê não acha nada dela. Delícia favela, cada degrau de escadão, quem não sobe gela. Céu por cima, se aproxima. Favela de fé, de ferro, de água, de mágoa, lagoa, de lágrima. À espera da notícia boa, sob a benção da garoa. Qualquer pessoa que possa somar, se pá, perdoar, doar. Ela é favela, quem quer que doa. Ela é favela, ela é favela, ela é favela. Ela é favela, ela é favela, ela é favela. Ela é favela, é favela, ela é favela. Ela é favela, ela é favela, ela é favela. Nobre, não aristocrática, mesmo no asfalto é telúrica. Se autossocorre, córrego carrega tudo que não serve mais. O embaçado é que às vezes volta atrás. À tona, a mixa dos demais deu a cota. Desce sem escolta, longe de escuta. Dispensa, espreita, tá esperta. Meio que já sabe onde é que vai acabar. Favela de pó, conta na mão. Tem com quem contar, confia, demora. Não tem motivo pra não ser assim. Não quer saber de babado e sim, do pé do moi pra não deixar azedar. Malha sem favela, pode olhar, não vem medir, encarar. Nem patroa ali é cara coroa. Preparada pra notícia má. Favela não reclama à toa. Ela é favela, ela é favela, ela é favela. Ela é favela, ela é favela, ela é favela. Ela é favela, é favela, ela é favela. Ela é favela, ela é favela, ela é favela. Love.